for o seu. Viver só pra você é meu desejo. Seu beijo é gostoso demais, alento e ternura me traz. Meu corpo sente a falta que você me faz. Não há coisa mais linda que esse seu olhar. Nem céu nem mar contém tanta beleza. Contigo sou feliz demais. Você é meu templo de paz. A gente se completa. Eu vou levar junto a mim por onde eu andar. Me dá o seu coração pra ser o meu bem querer. É a maior emoção amar você. Me dá o seu coração pra ser o meu bem querer. É a maior emoção amar você. Só pra você é meu desejo. Seu beijo é gostoso demais, alento e ternura me traz. Meu corpo sente a falta que você me faz. Não há coisa mais linda que esse seu olhar. Nem céu nem mar contém tanta beleza. Feliz demais, você é meu templo de paz. A gente se completa feito barco e cais. Se um dia eu não mais tiver a luz dos olhos seus, sei que um beijo.